Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Queridos ouvintes, aqui é Alexandre de Master e este é o 154º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 154, eu e três queridos amigos estamos aqui para falar a respeito dos filmes spin-off do Guerra nas Estrelas. Vamos saber tudo isso já já. E para falar a respeito de filmes que não são canônicos, eu trouxe aqui meu completo e aleatório amigo, o senhor Pensador Louco. Fala, meu chuchu. I have a bad spin-off about this. Esses filmes nenhum tem esse. Não, tem um que quase teve essa frase, mas não deu. Nenhum desses filmes tem essa frase. E também para falar de um assunto que não é de quadrinhos, eu trouxe meu quadrinologista de estimação, o Sr. Matheus HQN. Fala, Matheus. Agradeço pela tortura, Nerd Max. Fácil, acho que você que pediu para mim. E eu não poderia falar de Guerra nas Estrelas sem chamar o meu amigo que mais conhece a respeito de Guerra nas Estrelas, para desespero do senhor Bruno Lagana, eu trouxe do Portal Refil Leonardo Miotti, que é o cara que manda naquela porra. Manda mesmo. Manda mesmo. E o especial de Natal é foda. Não, o especial é foda, de Natal é incrível. É incrível. Tem sempre um que gosta. Eu diria. Então tá bom, voltaremos daqui a pouquinho para falar dos filmes baseados em Guerra nas Estrelas, depois do GTV. Vamos lá! Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você quiser ajudar o Paranerdia a se manter funcionando sem precisar de mais nada além da ajuda de vocês, por favor, pensem na participação de vocês nos programas de mecenato do Paranerdia. Nós temos dois. Um fica no Apoia-se, cujo endereço é apoia.se/paranerdia, e o outro é no aplicativo de transferências PicPay, cujo endereço é picpay.me/paranerdia. Há apoios de até um real, de no mínimo um real, até quantos reais você quiser, para falar a verdade, e todos os apoios que vocês puderem nos dar facilitam e ajudam muito a criação deste podcast. Graças a esses apoios, inclusive, é que nós estamos conseguindo fazer com que o Paranerd agora volte a ser quinzenal. Vamos fazer o possível para que todo dia 1 e dia 16 a gente possa lançar os Paranerds para você, além das outras atrações de áudio, como, por exemplo, a volta do Nerd Maratonista, que eu imagino que todo mundo aqui já viu. Que voltamos, reassumimos a segunda temporada de Agretzko e eu já estou com ela toda editada. Então vamos ter pelo menos mais 4 episódios do Nerd Maratonista, além das outras séries que a gente já está gravando para essa atração. Além disso, temos também métodos de contato. Nós temos o e-mail, que é paranerdia@paranerdia.com.br. Temos também o Twitter do Paranerdia, que é o @paranerdia, a página do Facebook, que é facebook.com/paranerdia, e através deles vocês podem fazer todos os comentários e informações que vocês quiserem. Falando em comentários, tivemos alguns comentários excelentes nos últimos episódios, mas eu quero mais. Eu quero que todo mundo que assista o Paranerdia faça um comentário, por favor, porque é muito importante. Comentários são até mais importantes do que os apoios do PicPay, do Apoia-se, porque sem comentário a gente não sabe quem é que está gostando ou não dos nossos episódios. Beleza? Mais um recadinho. Temos também o canal no YouTube do Paranerdia. Eu vou retomar a série de As Nerdices do Nerdmaster, mas pelo menos lá vocês estão vendo a maioria das gravações ao vivo dos Paranerdias. Então, quem quiser saber quais são os próximos temas do Paranerdia com antecedência, acesse youtube.com/paranerdiatv. Outro recado, procure pela gente também aplicativos de agregadores como Castbox e outros, todos eles têm disponível lá o Paranerdia. Quem não quiser pode também procurar a gente no Spotify. E o último recado, participem do grupo aberto no Telegram do Paranerdia, cujo endereço é t.me/Paranerdia, ou procure Paranerdia dentro do aplicativo Telegram. Tá um grupo realmente maravilhoso, todo mundo interagindo, muitas conversas legais, muitos assuntos bacanas. Vale muito a pena vocês participarem desse grupo também. Ei, Luke, eu sou seu pai. Senhores, filmes e spin-offs de Guerra nas Estrelas. Para começo de conversa, que parada é essa de spin-off, o meu querido pensador? Isso é um troço tipo fidget spinner, é para botar no dedo? Olha, até onde eu sei, o papai gostava muito de spin-off. Ah não, peraí, era outro. Do que se trata esses filmes? Seriam derivados, histórias paralelas que corriam não com os personagens da franquia principal, mas com as quebradas paralelas, sabe? Aquela trilha errada que estava rolando ao mesmo tempo, às vezes, ou em consequência de o que acontecia nos filmes da franquia principal. Muito bem. E muita gente aqui já deve estar pensando que já sabe quais são os filmes que a gente vai falar, e talvez vocês tenham razão. Só que tem uma coisa que vocês não sabem, esse negócio de fazer filme paralelo com a história do cânone, do universo de Guerra nas Estrelas, não é uma coisa recente, querido ouvinte, não. O primeiro filme a falar a respeito do universo de Guerra nas Estrelas, sem ser um dos filmes da genealogia, é nada mais nada menos que o especial de Natal de Guerra nas Estrelas, Star Wars Holiday Special, de 1978. Leonardo Miotti, você que ama de paixão esse filme, eu sei, por favor, nos dê uma breve sinopse desta obra literária filmada. Porra, até é difícil, viu, falar sobre essa merda. Mas a família do Chewie tá com saudade dele, aí querem saber onde que ele tá, aí ficam perguntando pra Leia, pro Luke, pra todo mundo, e o Chewie não aparece, só no final do filme ele aparece. É isso, ele tá em missão pro solo. É essa porra. A família do Chewie, quando o Leonardo tá falando aqui, o Miotti tá falando, é realmente uma família de Wookiees. É. A gente é apresentado a esposa do Chewie, a gente não sabia que existia, o pai do Chewie, que também a gente não sabia que existia, e o filho do Chewie, que a gente também não sabia que existia. A melhor coisa nessa porra desse filme é que na hora que tá só a família conversando entre si, eles estão falando, obviamente, em Wookiees, né? Na língua dos Wookiees. Agora, pergunta, se tem legenda pra gente entender o que eles estão falando. Pergunta? Claro que não. Só o fato de tu chamar isso de filme já é uma puta de uma condescendência. Já é uma liberdade artística enorme, né? A única coisa que eu penso com relação ao Holiday Special é o seguinte: você nota que ele é fidedigno ao mostrar que todo filme ou spin-off de Star Wars é passado há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, porque se fosse um conceito tecnológico mais avançado, a porra da família do Chewie já teria o grupo da família do WhatsApp e eles não precisariam ficar procurando por ele perguntando para outros. Oh, e lá vamos nós? É que o WhatsApp não consegue entrar em camadas do subespaço. Cara, mas eu já tinha assistido o Holiday Special antes, e aí eu fui assistir de novo, obviamente, pra ver, pra fazer esse live aqui com vocês e tal. Desculpe! Obrigado, né, Marcos? Você me fez reviver pesadelos que eu achava que eu tinha bloqueado já. Cara, pra quem não tá entendendo, essa porra desse especial de Natal foi um especial pra TV, isso nem, graças a Deus que essa porra não foi pro cinema, que é nada mais nada menos do que essa historinha que o Miotti falou, que a família do tio está comemorando não o Natal, porque obviamente estamos no espaço, então não existe o Natal, nós estamos comemorando o Dia da Vida. E a família do Chewie está esperando que o Chewie venha para casa para comemorar o Dia da Vida. Só que o Chewie está mais o Han Solo, envolvido em altas confusões com uma galera do barulho do Império, e eles não estão conseguindo chegar. Só vão conseguir chegar, como já contou o Miotti, no final do filme. Só que no meio do caminho entra uma porrada de esquetes vagabundas de qualidade de TV dos anos 70, nossa, com o Luke Skywalker, com a Leia, o C-3PO, o R2 e todo mundo, e mais uma porrada de outros personagens que não tem porra nenhuma a ver, direito inclusive a punheta do pai do tio e vendo clipe de música numa realidade virtual. Sim, exatamente. Olha, isso que vocês ouviram. Detalhe, esses esquetes são altamente lisérgicos. Se você já assistiu aquele especial do Raul Seixas, do Pluck Plactis 1... Sim. Vixe, é perto, tipo isso. Esse daí é fraco, perto. É fraco, perto disso aí. E também é mais uma prova, esse sketch em especial do pai do Chewie também é mais uma prova de quão defasado estava a tecnologia no planeta dos Wooks. Se fosse hoje em dia, ele estaria se punhetando para fórum de furry. os Wooks são com certeza os campeões dos fóruns de furry. Mas assim, falando claramente das lembranças, eu não reassisti para estar aqui. Não reassisti o Holiday Special, mas eu acho que, independente de quão ruim é a produção, que é uma coisa que você deveria assistir só entre amigos, com vários baldes de pipoca, pizza e várias caixas de cerveja, o mais incrível... Sim. As caixas de cerveja, eu diria, inclusive, que são fundamentais. Sim, com certeza. Mas o que eu acho mais fantástico é você testemunhar o quão constrangidos estão Luke e Leia nesse filme total. De terem que fazer aquilo. Muito! Muito! O Mark Hamill, então, não sabe onde enfiar a cara, porque botaram, inclusive, aquele extintor do Didi na cara dele, na cena dele que aparece uma porrada de fumaça no melhor estilo Didi com extintor de incêndio, cara. é muito cara de pau. Puta que pariu. É muita vergonha alheia. Agora, a impressão que eu tenho do filme é que tanto o Mark Hamill quanto a Carrie Fisher estão trincados de coca pra fazer isso aí. Não duvido. Acho até que o Mark Hamill começou a usar drogas por causa do Holiday Special. Fala, Milati. Aquela hora que a Leia canta... Ele tá com o olho arregalado constantemente. Sério, a Leia cantando aquela hora, rapaz, dá uma vergonha alheia. Dá uma vergonha alheia, né? É, Leia. Opa! Puta merda. Tudo hoje. Mas, ó, sério, agora, ó. Mas os efeitos especiais desse filme não são piores que o efeito de Cats. A do Cats atual, né? Realmente. Porque o Cats atual... Tá também. No mesmo nível ali, viu? Não, o Cats tá atual é dose. Porque pelo menos os efeitos... No Holiday Special são efeitos práticos, né? Não são computação gráfica vagabunda mal feita, né? Não tá. Então, ouvinte, se você quiser ter a coragem de assistir esta obra, procure Especial de Natal de Guerra nas Estrelas no YouTube e boa viagem. Tá? A gente fez uma live também lá. Tem uma live dele, depois eu te passo o vídeo. Ah, e aí, temos uma live do Especial de Natal feito pela galera do Review, cujo link vai estar aqui nos links relacionados desse episódio. Eu recomendo, que deve ser mais engraçado por conta dos comentários. Pode ser. Com certeza, muito bem. Cara, passando. Isso aqui é uma citação. Peraí, tem que fazer aquela a citação obrigatória do George Lucas em relação a esse Holiday Special, né? Que o próprio George Lucas disse que se ele tivesse tempo e uma marreta, ele caçaria todas as cópias desse filme e as destruiria. Engraçado, essa não foi a mesma declaração que a Xuxa fez quanto ao Amor Estranho Amor? É. Provavelmente. A pergunta é, adianta alguma coisa agora que tá na internet? Agora não adianta mais nada. Foda-se, George Lucas. Quem mandou não procurar? Quem mandou fazer, né? Na hora de fazer, você não teve problema pra fazer, né, seu cretino? Então foda-se. Eu sei que enquanto eu tava assistindo, eu fiz umas anotações aqui e eu fiz definir o filme em apenas uma frase, eu acho bastante adequada. Que é: dedo no cu e cantoria. Estamos aqui com um monte de gente já no chat do YouTube falando com a gente, porque quem não está ouvindo agora só no editado do podcast, essa gravação foi feita ao vivo no canal do Paranerd, o Paranerd TV. Então estamos aqui com bastante gente, como o senhor Bruno Lagana, que está reclamando de que não foi chamado para essa conversa, mas ele também esquece que ele xingou os filmes quando eu falei deles no grupo. Então, seu Bruno Lagana, basta. Também temos Maurício Monteiro, que está rindo. Grazi, ainda gosto muito de saber que o senhor está rindo. E o senhor Simões Neto também está aqui, escutando música enquanto grava. Na verdade, são as porras dos meus vizinhos que acham que não estão na quarentena. Por isso eles estão tocando música. Se vocês, talvez, ouvintes do podcast, não estão ouvindo música, porque o Jorge fez o favor de tirar isso na edição. Se não tirou também, fazer o quê? Bom, então, pelo estilo de música que eles estão ouvindo, eles não estão em quarentena, eles estão em quarentona, porque ô musiquinha brega da porra. Mas vamos lá, seguindo viagem, o próximo filme derivado de Guerra nas Estrelas é nada mais, nada menos do que Caravana da Coragem, Uma Aventura Ewok. Caravan of Courage, An Ewok's Adventure, de 1984. Teteus, você se lembra alguma coisa desta porra, deste filme? Eu lembro quase tudo desse filme e me arrependo. A primeira vez que eu vi esse bagulho foi numa sessão da tarde, cara. Também. Olha. Velho, eu já era pré-adolescente quando esse filme estreou no cinema aqui. Eu fui ver no cinema e eu, quando pré-adolescente, já achei chato. Não, o filme é chato para caralho. Ele é muito parado, ele é muito... Cara, ele é insuportável de lento esse filme, nada acontece. Sabe o que, que isso me lembrou? Nada. Sabe o que esse filme me lembrou muito? Aquelas documentários do National Geographic. Porque tem inclusive o locutor que está explicando a trama. É sensacional. E ainda tem, e ainda tem esse detalhe: o pensador, tu disseste que tu foste ver no cinema, né? Sim. No cinema deve ser ainda pior, porque esse filme foi feito para TV. Isso, e convertido para cinema. Ele tem cortes feitos para TV. Sim. E o ritmo dele depende de você assistir com esses cortes. Se você assistir sem cortes, ele fica com menos sentido ainda. Pois é, ele fica, mas ele é tão arrastado, o andamento dele, assim, enquanto o cinema é tão ruim, que ele não é aquele lento artístico, tipo um filme do Andrei Tarnovsky. Ele é só lerdo. Ele é lerdo. Ritmo lento. Aí, fora que todo mundo é ruim naquele filme. A sinopse dessa bodega, desta obra, é que estamos na lua florestal de Endor, aquela mesma dos Ewoks. Aí uma nave espacial de uma família cai em Endor. E o pai e a mãe são encontrados por um monstrão gigante, porque sim. Né? Porque sim, né? Porque sim, porque não, né? Porque sim. E o moleque, que é o Lance, e o Mace, aliás, é o Mace, e a garotinha, que é a Sindel, que são os únicos personagens que eu lembro o nome nessa merda desse filme. E olha que eu vi esse filme tem 2 dias. Eles se encontram sozinhos, sem papai e mamãe, né? Então eles acabam procurando ajuda e encontram ninguém mais, ninguém menos que o Wicket, nosso famoso Ewok, que é o Warren Davis dentro da porcaria da roupa. Tadinho, cara, o Warren Davis deve ter sofrido tanto, né, Miotti? Naquela, ele já sofreu como R2, agora na roupa do Wicket ele deve ter sofrido horrores, não? Pra nada, porra. Uma grana. Eu queria sofrer desse jeito também. Sofrer, porra. Ah, mas aquela roupa deve estar quente pra caralho, cara. Tudo pelo, porra. É, mas prestem atenção em duas coisas que eu queria falar sobre esse filme. Primeiro, se não tivesse faltado orçamento e jogadores de basquete pra fazer de Endor a lua dos Wookies, como era pra ter sido originalmente... Os jogadores de basquete que fariam a Caravana da Coragem do Dream Team ou dos Globetrotters também estariam sofrendo sobre roupas pesadas. Mas o que eu acho engraçado é que, se vocês prestarem atenção, o tema disso dos Ewoks ajudando as criancinhas lá a cumprirem seu destino, a se salvaguardarem e tudo mais, ele meio que foi reaproveitado pelo Lucasfilms depois com o Warwick Davis. Porque o Willow tem basicamente assim a mesma... É, não é? O Willow é o Caravana da Coragem sem pelo. Exato. Mas o Willow é um filme que você pode até considerar... Não, o Willow é bom. Não, o Willow é bom. O Willow é legal. O Willow é gostoso. O Willow ainda é gostoso de se assistir. Já foi. Já foi, gente. Não é não. Sério. Não, é legal, cara. Veja de novo, Tem o Val Kilmer, eu tenho o DVD de Willow, eu tenho o Val Kilmer de cabelinho chapinha e rabo de cavalo, cara, é bem maneiro. E o Warren Davis sem fantasia, que é raro de ver, né? Sim. Né? Mas, cara, é um filme infantil, não tem um outro jeito de explicar Caravana na Coragem do que filme pra criança. Porque é um roteirinho, cara, bem contra o mal. Vamos achar os amiguinhos, fazer uma party de RPG para poder encontrar os sagrados escritos da puta que pariu. Onde está o papai e a mamãe do moleque. Ai, cara, tem que ter muita paciência. Pior é que eu gosto de Caravana da Coragem. Eu tenho o DVD de Caravana da Coragem, que é inclusive um DVD... o único com os dois filmes ao mesmo tempo, Caravana da Coragem e o próximo que a gente vai falar daqui a pouco, cara. Que em comparação, inclusive, Deus é muito salve. Pior. Oi? Deus te Deus salve. Me salve, eu vi, eu assisti. Quando eu me comprometo a fazer umas coisas aqui pros ouvintes do Paranerd, eu faço, tá, meu filho? Fazer o quê? É, O Nerd Marcha, desculpa te interromper, eu acho que recebemos aqui um boletim de última hora lá do grupo do Telegram. O pessoal está ouvindo, está ansioso para saber. É, o senhor Robles fez duas perguntas aqui. A primeira perguntando se Spaceballs não poderia ser considerado um spin-off de Star Wars. Olha, é uma ótima ideia, só que infelizmente não. E Guido Scaliuzzi perguntou se o Star Wars turco também não poderia ser considerado esse um spin-off. Esse é o mais spin-off de todos. É tão spin-off que eu até tirei ele daqui da conversa. É tão óbvio. Meu Deus do céu. Mas eu recomendo o Star Wars turco, tá? Mas já dei a jogada. Ainda claro melhor que o Holiday Special. É um filme que chega a ser pior do que o especial de Natal, tá? Não, aí eu não sei. Acho que é pau a pau, quase melhorando ali pela ousadinha. Você já viu por acaso Star Wars turco, Nath? Não, nunca vi não. Então não continue não vendo, você não tá perdendo nada. É, né? Beleza. Veja só pelo prazer do bizarro, se você quiser, né? Uhum. Ah, sim. Pensa no Homem-Aranha turco com o El Santo e o Capitão América e desce um pouco mais o nível. É aquilo. Passando de pau pra cavaco, então vocês já sabem, cara, é aquele filme infantil de bem contra o mal, então eles fazem a party do RPG, vão até a caverna do monstro, mata o monstro, salva papai e mamãe, felizes para sempre. E segue, ele segue direitinho lá o roteiro do herói lá. É, a jornada do herói, com certeza. A única coisa que eu quero ressaltar aqui é que o tal do Mace é o ator recente mais chato, mais merdeiro, mais babaca que eu já vi num filme na minha vida. O moleque ele é insuportável. Chato, insuportável. Puta que pariu. Ainda bem que ele morre no filme aí, seguinte. Pronto, aí já deu um spoiler, vamos falar do filme seguinte, que é a continuação, porque apesar de tudo, o Caravana da Coragem fez sucesso, deu bilheteria, acredite se quiser, se vendeu e deu lucro, e aí... Claro que deu, você imagina, não é um filme infantil, é um filme infantonarcoléptico, a melhor forma dos pais botar as crianças para dormir sem usar gás de cozinha ou qualquer outro calmante, claro que fez sucesso. E aí, por conta do sucesso de Caravana da Coragem e a toque de caixa, ou seja, feito nas coxas, em 1985, ou seja, um ano só depois do Caravana da Coragem, veio a Batalha de Endor, ou Ewoks, The Battle for Endor. Aí, como já expoliou seu Matheus HQMM, em 5 minutos de filme já matam a mãe, o pai e o adolescente babaca. Só sobrou a garotinha e a porra do Whitney. E o que é esse filme? Eu nunca vi, eu acho que nunca vi. Cara, olha só. Em primeiro lugar, você vai ter que ter coragem pra ver, porque se o primeiro já era chapado, já era fumado, esse consegue ser mais fumado ainda. Por quê? Ó a premissa, uma tribo de guerreiros alienígenas que mora em Endor, só que nunca tinha aparecido antes, e encontram a mãe, o pai e o Mace tentando consertar a nave para fugir do planeta da lua de Endor, né? Ou seja, esse filme é continuação direta do Caravana da Coragem. Aí chegam... detonam tudo, tá, e matam a mãe, o pai e o moleque. Morreu. Sobrou a garotinha que tava catando a mora com o Wicket na floresta e não tinha visto nada acontecer. Chega ela na porra da nave, a mãe, o pai e o garoto estão mortos, fudeu, aí eles começam a correr, começam a fugir e encontram um velho numa outra nave que não tinha nem aparecido no primeiro filme, que já estava nessa floresta, já tinha uns 8, 10 anos, para tentar pedir ajuda, e é um velho daquele tipo, velho ranzinza, Sr. Wilson, do Denis e Pimentinha. Então, é mais ou menos nesse estilo. Não é, pensador? É exatamente esse estilo, tá? Com certeza. Aí, nesse meio tempo... Que é interpretado... Né? que é interpretado pelo Wilford Brimley, isso. Cara. O que é, assim, impressionante, porque, né, as pessoas precisam... As pessoas precisam pagar boleto, né, fazer o quê? Aí, nesse meio tempo, o rei dessa tribo de guerreiros do mal pede a ajuda de uma bruxa que vira corvo. Sim, acho que ele ficou pior, eu sei. Ele quer o poder, que nada mais é do que a célula de energia da nave dos pais da garotinha. Eles conseguem essa porra dessa célula de energia, só que ninguém sabe fazer essa merda funcionar, porque é uma tecnologia futurista na mão de um povo que trabalha com magia negra. Ou seja, ninguém precisa aprender sabe como é que funciona essa merda. Ah, mas como é que vamos fazer essa merda funcionar? Eu matei a porra dos donos dessa nave, ninguém colocar ninguém vivo para poder me mostrar. E a bruxa, não, eu sinto com meus poderes de foda-se que tem uma criança viva dessa família e que eles, ela vai saber como é que funciona. Claro, se os pais que morreram não sabem como é que funciona, a garotinha que tem, sei lá, 8, 9 anos sabe como é que uma célula de energia da nave funciona, claro. Outro... Cara, mas o roteiro desse filme é tão jogado que eles poderiam ter botado a bruxa simplesmente falando, não se preocupe porque eu acabei de ver com meus poderes, com a espada justiceira me deu a visão além do alcance e descobri que tem um manual do porta-luvas da nave. Pior que é. É a mesma coisa, assim. Bom, o troço só vai, assim. Aí papo vai, papo vem. O velho acaba ajudando a Sindel e o Wicket a invadir o castelo da porra do rei do mal. Eles enfrentam o rei do mal e vai e volta e tal. E coisa, no final das contas... acaba tudo bem, porque novamente é a porra de um filminho água com açúcar pra criancinha e o velho mais a Sindel conseguem consertar a nave do velho, porque a nave da família já tinha ido pra casa do Carvalho, né? E ela se despede do Wicket, do resto dos Ewoks. Oh, tchau, eu amo vocês. ET vai pra casa, meu Deus, lá, lá, e pronto. Foda-se que morreu a mãe, morreu o pai, morreu o adolescente também, porque o adolescente não fez conta nenhuma, foda-se, né? Ah, é mais ou menos por aí, cara. Então, se você já achou o Caravana da Coragem fumado, esse aqui, o Batalha do Ender, é cheirado, tá? É na coca, é na narina, tá? Ele consegue ser ainda pior que Caravana da Coragem, né? Eu acho. O que é difícil. Muito só pior. Não é pior do que o especial de Natal também, porque também, né? Ah, e tem um detalhe aí, né, que é o seguinte, o Caravana da Coragem e o Battle for Endor, né, os dois se passam entre o episódio 5 e 6, sim, né? É, antes do retorno, sim, de Jedi. E no Batalha por Endor, né, o Wicket fala inglês. A meninazinha lá, a Sindel, ensinou ele a falar inglês. Por que caralho ele não fala isso com a Leia, cara? É que aí passou, depois desse Batalha de Endor, passou, sei lá, 2, 3 anos, eles não estavam mais praticando, eles esqueceram. Aí imagina só como seria foda se no Retorno de Jedi... a Leia encontrasse com aquele bichinho de pelúcia lá, e aí ele respondesse pra ela, e aí ela ficava assim, ele chegasse e falasse, na vistelha, caiu. Não, mas eu acho que vale um ponto interessante, assim, de tudo que a gente falou até agora, é uma questão de análise, que é possível que tenha sido inaugurada com esses 3 spin-offs que a gente falou, o Holiday Special, Caravana da Coragem e a Batalha de Endor, que assim, é uma coisa que foi amplamente aproveitada pelo cinema blockbuster e de franquias depois disso, que é assim, eles já estavam considerando que os fãs de Star Wars estavam tão fidelizados que eles já estavam naquela de vamos soltar qualquer merda que eles aceitam. Não te garanto nada que foi por causa desses dois que a gente teve o último daqui da lista, tá? Olha aí. Esse conceito continua forte, cara. Solta qualquer merda. Mas agora que a dona Disney comprou os direitos, ela tá ressuscitando essa história de filmes com nota direto agora. Olha Peraí. Não, peraí, só um instante. É, a dona Disney e tudo mais, eu não sou o maior partidário da Disney do mundo, muito pelo contrário, mas assim, eu soube por aí que se a Disney não tivesse comprado os direitos de Star Wars, da Lucasfilmes e o Diabo 4, e não tivesse tomado as rédeas, a ideia do George Lucas, aquele sim é um velho drogado do inferno, era de fazer essa trilogia que saiu no cinema oficial de Star Wars, ele ia fazer no microcosmo das mitocôndrias lutando pelo bem e o mal. Sim, das escutocôndrias, isso. Das escutocôndrias. Que é uma coisa muito mais estúpida do que qualquer coisa que essa nova trilogia pudesse ter trazido. Com certeza. Mas vamos lá. Papo vai, papo vem. Obviamente que a Batalha de Endor não rendeu, não deu sucesso, não deu dinheiro, porque, porra, também vamos ter, venhamos e convenhamos. E aí esqueceu-se dessa porra de filme spin-off. Aí veio a trilogia velha, a trilogia nova, aí a trilogia da puta que pariu, e aí depois de mais... de 20 anos desta porra, né, de 85, aliás, 31 anos depois desta bodega, em 2016, surge finalmente um maravilhoso filme spin-off do universo de Guerra nas Estrelas, que é Rogue One, uma aventura Star Wars. Eu só falo Star Wars porque é assim que está no título. Rogue One, aventura, é uma história, a né? Star Wars History, de 2016. Fala, menino. Não, é uma história Star Wars, você falou uma aventura. É uma história, tem razão. É, você só esqueceu de uma coisinha aí, eu sei que não é filme, mas... É, tem um droids também, que é um desenho animado que teve do R2 e C3PO, né? Não, ok. Vamos deixar aqui só como um aperitivo, um en passant, né? Um a mais. A gente teve droids, o desenho, que foi muito bom na minha opinião. A gente teve Ewoks, o desenho. Teve Ewoks também. Que também era divertido. Que foi uma merda na. Eu achava divertido. Ah, não gostava. Eu não gosto. Tu era uma... tu achava que era uma bosta? Eu achava divertido. Divertido só também, né? Aquela maravilha. E é óbvio que teve. Clone Wars, teve. Rebels, teve. Lego Star Wars, que é também maravilhoso. Não, Lego Star Wars é muito bom. Lego Star Wars é tudo de bom, cara. Os desenhos são bons, os jogos são bons e os brinquedos são bons. Tem uma coisa spin-off de Star Wars que é sensacional, é Lego. Com certeza. Mas tudo que o Lego faz é de boa. Mas assim, eu acho importante o pessoal que tá ouvindo saber, a gente tá se concentrando nas franquias que, entre aspas, foram pro cinema, sim, assim, que spin-off de Star Wars tem pra todos os sim lados. O próprio HQ mesmo que tá aqui, ele poderia considerar que existem trocentas milhões e milhares de páginas de spin-offs em quadrinhos de Star Wars que não são canônicas, né? E fora o universo, sim, cara, o universo expandido dos livros, universo expandido, sim, dos quadrinhos, né, Matheus? Fala um pouquinho... Só pra não dizer que você não falou de nada de quadrinho, fala um pouquinho do universo expandido nos quadrinhos. Cara, Star Wars, ele tem uma ligação bem próxima com quadrinhos desde o primeiro filme, quando logo depois do primeiro filme a Marvel pegou os direitos para fazer, né, para fazer uma adaptação dos filmes diretamente para quadrinhos, só que... só tinha saído dois filmes. Só tinha saído A Nova Esperança e O Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca, uhum, né? Quando a Marvel bateu num ponto lá onde não tinha um terceiro filme pra continuar, a Marvel foi inventando do jeito porra louco deles lá. Aí já começou meio que um spin-off do Star Wars nos quadrinhos, porque tinha personagens que nunca apareceram, né? Tinha situações que nunca apareceram. E depois pra isso, pra eles combinarem os dois universos, cara, foi uma cagada. Tinha a Mara Jade, que era a mulher do Luke. Tinha os filhos gêmeos da Leia e do Han. Caralho. Isso aí já foi quando a licença pros quadrinhos foi pra Dark Horse. Uhum. Né? Que na Dark Horse eles meio que deram uma rebootada, né? Mas também expandiram o universo para muito além do Retorno Sim. de Jedi. Né? Tanto que tem histórias do universo que a Dark Horse criou, que é o universo expandido, que se expandem mais de 60 anos depois do cara, dá para montar uma biblioteca inteira com os livros e quadrinhos de universo expandido, atualmente chamado de Legends, porque não é mais canônico, não é? Oh, só interrompendo aqui, a musa dos podcasts de cinema contra a cultura, Angélica Helle, está deixando um beijo aí pra gente no Twitter. Oi, beijão, Anjinha, Angélica. Eu te amo, Anjinha. Mas vamos lá, vamos falar de Rogue One. Só uma coisinha antes aqui, rapidinho, Master. Vocês falaram aí que o Mara Jade e os filhos do Solo e da Leia, eles são dos quadrinhos, não são daquele livro da trilogia Tron, não? Começaram no livro, mas eles ganharam força nos quadrinhos. Tá. Ah, beleza, tá. Sim. Aliás, a trilogia de Tron, puta que pariu. São os meus livros favoritos do universo expandido, tanto que o General Troll, o Almirante Troll, aliás, ele até apareceu no Rebels, se eu não estou enganado, não foi? Uhum. Foi no Rebels que ele apareceu. Oi, cara. É, foi no Rebels. Eu adoro esse personagem. Um dos melhores personagens que não existem no cânone de Guerra das Estrelas. Foi nos quadrinhos também que o Boba Fett ficou fodão, cara? Hein, Matheus? Olha, o Boba Fett tem algumas histórias que eu li dele em quadrinhos que, tipo assim, o cara sozinho bate um exército, cara. Sim. E olha, a gente não pode falar de spin-off. Mas o Boba Fett, cara, ele é tipo o Money Cow, mano. Os caras vão ordenhar ele pra tirar cada centavo. Sim. E a gente não pode falar de spin-offs de Guerra nas Estrelas sem falar de uma série recente maravilhosa chamada O Mandaloriano. Essa é, ó, linda. Lindinha. Mas, infelizmente, não é filme. Pra mim, Star Wars, no momento atual, é o The Mandalorian. Sim, é o mais Star Wars sem ser Star Wars. Mas vamos lá, seguindo. Então, vamos falar de Rogue One. Senhor Leonardo Miotti, por favor, a sinopse de Rogue One, uma história Star Wars. A sinopse mais canalha que tem desse filme é consertar o furo de roteiro que tem no episódio 4. Foi uma canalha. Apesar do filme ser foda, é o melhor de todos aí. Né? Mas o que foi feito no Rogue One foi consertar o erro de roteiro, o furo de roteiro que tem lá. E qual é o furo de roteiro? Mostre-nos o furo de roteiro. Como é que deixam uma falha na Estrela da Morte? Uhum. A única coisa que irrita um pouco a galera que é fanzoca de Guerra nas Estrelas, né, é a história de que eles ignoraram aquele negócio de muitos Baltans morreram para que a gente conseguisse esses planos da Estrela Morte. É, foda-se Baltans, que mano é Baltans? Não, isso aí não. Isso é todo Jedi. É, mas não foi falado isso nos filmes? Não, é no Retorno de Jedi. Não, Retorno de Jedi, é outra coisa. Isso não foi falado em nenhum filme. Tá bom. Então o que é que... Eles morreram pegando os planos da Estrela da Morte? Foi, dá dois. Ah, ok, então eu me enganei. É que eu só vi os spin-offs. Então, mas, cara, Rogue One é um filme maravilhindo, cara. Acontece. Gosto muito. Acontece coisas em Rogue One que não aconteceram nos três últimos filmes do Guerra nas Estrelas, cara. Com certeza. Tem um droide maravilhoso, e ainda por que cima... é o K2SO. E aí... Cara, que o K2SO é sensacional, cara. É um droide... Ah, ele é foda, cara. É um droide imperial reprogramado pra virar rebelde. Que sarcástico. Igual o robô do Guia do Mochileiro das Galáxias. Sim, sarcástico com leves tendências à depressão. Né? É um robô deprimido, igualzinho o Android do Guia do Mochileiro, cara. Sensacional, muito bom mesmo. Personagens carismáticos, eu quero dar destaque ao senciente da força, né? Que é o cara que é o mestre Jedi sem ser mestre Jedi, né? Que aparece mais pro meio do filme, e o seu companheiro de viagem, guerreiro na base da Metranca, né? E, cara, esses dois personagens são sensacionais, cara. São muito bons mesmo. Sim, eles são aquela prova de que era muito discutida entre fãs de Star Wars se a força estava vinculada a uma linhagem ou se tinha gente que a percebia e podia fazer uso de seus benefícios simplesmente por devoção, né? Exatamente. E no caso do Rogue One, esses dois personagens ficaram tão bem quistos que a galera, inclusive, até hoje fala as frases deles, como, por exemplo, aquela história do "a força está comigo e eu sou uno com a força". Eu estou com a força, isso. É, cara, é sensacional. Virou mantra pra mim. Pra mim, basicamente, isso virou mantra, cara. Muito legal. E além do que, a gente não tem como discordar. Fazer um filme de Star Wars com a Mel Lisboa no papel principal é sempre bom, né, cara? O filme com a Mel Lisboa é sempre legal. Aí, só para dar nome aos dois, no caso, nós estamos falando do Chirrut Imwe, interpretado pelo Donnie Yen, e o Donnie Yen mata pau nas cenas. Manda muito bem, manda muito bem. Também é Donnie Yen, né, cara? Não é qualquer merda, né? Não é um Jet Li, é o Donnie Yen, porra. E o Baze Malbus, que é o cara da Metranca, que é também o Jiang Wen, que é outro porradeiro de filme chinês de luta, também do caralho. E o que ele falou que é a Mel Lisboa, sacanagem, é a Felicity Jones, tá? Não vou sacanear a coitada da menina também, não, né? Não, mas eu sei, eu falo de zoação, mas é que elas são tão parecidas que a Felicity Jones parece um clone da Mel Lisboa, até como da mesma maneira que tem aquele ator brasileiro Dan Stuba, que é o clone do Tom Hanks, né? Não dá pra dissuadir. Sim. Cara, é muito personagem bom, cara. Tem, por exemplo, o Sal Guerreira, né? Que sim. É, no caso, o Forest Whitaker. O Forest Whitaker é monstro na interpretação do Sal Guerreira, cara. Sal Guerreiro ficou um personagem tão bom, mas tão bom, quando ele apareceu no Rogue One, que, de novo, é outro personagem que veio dar as caras no Rebels depois. Né, Miotti? Apareceu o Sal Guerreiro no Rebels. Apareceu, sim. Muito bom. E o K2SO, que eu falei, que é o Android, ele não é sarcástico à toa, não, cara. É porque ninguém mais, ninguém menos que o Alan Turdick, fazendo motion capture e a voz do exatamente, cara. O nosso maravilhoso Senhor Ninguém, né? O maravilhosíssimo Senhor Ninguém da Patrulha do Destino, e além de outros dezenas de personagens, como, por exemplo, o escudeiro do Coração de Cavaleiro também, que eu adoro ele como escudeiro do Coração de Cavaleiro. É muito sacana, muito canalha. Ele era o piloto de Firefly também. Também, né? O piloto de Firefly, sim. Tem uma porrada de personagens maravilhosos que o Alan Turing faz. O robô do Eu Robô, que apesar do filme ser muito bom, mas a interpretação dele é boa. É muito boa mesmo. Ó, rapidinho aqui. Só para botar vocês a par das mensagens, o Simões Neto falou que Miotti e HQ Man estão certos sobre o que falaram um pouco antes sobre os spin-offs, e a Angélica Hellis disse que Rogue One é o filme que ela mais assistiu e que deixa ela emocionada. Ah, todo mundo. Inclusive, o Rogue One é melhor assistido ainda se na sequência direta você já botar o episódio 4 para rodar, que aí engata um no outro e ó, a maratona de felicidade. Falando em interligar, vamos falar que, tudo bem, o filme é maravilhoso, é sensacional, mas vamos botar o elefante na sala? Caralhos que o partam a computação gráfica para tentar ressuscitar o Peter Cushing como o grande Moff Tarkin. Puta que pariu de boneco de posto maldito! O grande Moff Tarkin nessa porra desse filme. Você achou ruim? Cara, eu achei feio! Eu achei sem expressão! Porra, eu achei tão foda! Eu achei foda cê demais! Você viu aquele gif da transição dele? Tem um gif da transição dele que é muito aberrante, cara. Cara, tem hora que tu pensa... Pra mim cai muito no Uncanny Valley. Dá pra... Tem um negócio estranho ali. Tá, a movimentação do rosto dele é meio borrachinha. Não é? É quase... Parece... É estranho, parece um desenho... Parece, sabe o quê? Lembra muito, sabe o quê? Aqueles efeitos chroma key safado do Chapolin, quando ele tem que interpretar o Chaves e o Chapolin no mesmo tempo, e você consegue perceber que um dos dois não tá naquela cena. Essa é a pra mim, que... na verdade, desses digitais que tem também no filme da Marvel e tudo, é o olhar. É. Eles não souberam ainda ajeitar o olhar. O olho de peixe morto. Eu acho que quando souberem, quando botarem o olhar certinho, aí eu acho que vai ficar perfeito. E, de novo, também naquele sentido de puta que pariu o bonecão do posto, é Madame Dona Leia no final bochechuda, né? Leia Kiko. Tá muito bochechuda, cara. Puta que pariu. Ah, a Carrie Fisher tá viva. Tudo bem, a Carrie Fisher não ia conseguir fazer a princesa Leia da década de 70, né? Mas vamos lá, cara, o filme é maravilhoso, a história é o prequel do episódio 4 do Guerra nas Estrelas, tem até gente chama que é o episódio 3.5 ou 3.9, que é literalmente ligado, e vamos botar na conversa a melhor cena de Darth Vader que já existiu no cinema, não estando nenhum dos filmes do cânone, né? da genealogia, que é aquela cena do finalzinho do filme do Darth Vader no corredor. Invadindo ali no corredor, né? O cruzador da rebelião. Caralho, maluco! Ali o Vader fez o que ele não fez em todos os outros filmes. Todos. Pega todas as cenas do Vader, ele não fez metade do que ele fez naquele corredor. Mas eu achei engraçado que é um exercício estranho de empatia, assim, porque tudo bem, o Darth Vader é um dos vilões mais icônicos do cinema e tal, mas você via, assim, no cinema, aquela hora que ele entrava, assim, saía chacinando geral, passando, assim, sem dó nem pena, fazendo mortadela fatiada da galera, assim, e todo mundo no cinema, não sei o quê. Cara, valia um exercício de empatia, o cara é um vilão, cara, ele tá matando... Não, apesar do atendimento. Vamos ver, eu estou vendo que aquela cena é pra galera fazer um ru, cara. Aquela cena não foi pra mostrar vilão, foi pra galera fazer. Finalmente! O Vader se mostrou o usuário da força direito, porra! É muito bom. E tem aí também, nesse filme, uma cena de nave que eu agradeci o diretor do Rogue One por ter feito o uso correto de um Corvette Hammerhead. Corvette Hammerhead, caso você não saiba, é aquela porra daquela nave que na frente parece a cabeça de um tubarão martelo. E aquela porra é pra barruar navio inimigo. Aquilo ali é pra bater nas naves do inimigo e empurrar na porrada. Então, muito obrigado, senhor diretor de Rogue One, que fez um Corvette Hammerhead fazer o que um Corvette Hammerhead realmente tem que fazer, que é sentar uma porrada no couro do navio inimigo, caraca. Oh. O troço é um ariete em forma de nave, né? Ele foi feito para dar cabeçada e já tá dizendo, e rachar, Hammerhead, exato. Cabeça de martelo, é para dar martelada mesmo, é para porrar. Pra meter a porrada. Pô. Ah, vamos lá. Todo mundo. Mas também teve uma parte. Rapidinho, calma. Teve uma parte também que eu gritei pra caralho. Foi, porra, isso foi muito foda. Mas não foi digital. Não foi nem botar a cabeça dos caras. Foram usadas cenas dos pilotos do episódio 4. Que não foram usadas no filme. Sim. O né? Líder pegaram ouro, cenas dele e botaram nesse aí. Vermelho, é o líder, era isso, toda a pois é. Dos filmes mesmo, do filme 4. Aquilo foi muito foda. Foi muito foda. Aquilo, aquilo ali é o easter eggzinho que só o fã que é fã mesmo percebe, né? É. E fora, tô falando em easter egg, o que tem de presentinhos e mimos pra galera que curte Star Wars, pô? Tem a. O, uma vez eu perguntei qual é a. Ponto em questão, ponto em comum entre esses filmes todos os spin-off. Nenhum deles tem o R2 ou C3PO. Dentro nenhum, viu? Maravilhoso. O Holiday Special tem o R2 ou C3PO e o Rogue One tem o R2 ou C3PO. O R2 ou C3PO faz uma curta. No Rogue One também. Pô. Aí eles mencionam a General Syndulla, que é a capitã da nave do Rebels, que na época desse filme o Rebels já estava fazendo sucesso, então eles quiseram interligar as brincadeiras, então a Capitã Syndulla é mencionada, aparece lá no intercomunicador. General Syndulla! General Syndulla presente! A nave do Rebels está no filme. A nave do Rebels aparece. A nave do Rebels aparece no, dentro do. Da base dos rebeldes aparece lá estacionada num campo. Tá lá. Cara, é muita coisa boa nesse filme. Cara. O pai da Leia, o pai adotivo da Leia, né, que é o senador, aparece. A Mon Mothma também aparece. Não é a mesma atriz, mas pelo menos, cara, encontraram uma atriz que é igualzinha. Igual, né? A Mon Mothma, cara, é igual. É idêntica, parece clone. É, incrível. Mais um motivo pelo qual era mais fácil encontrar um cara parecido com o Peter Cushing, também, né? Que não é muito difícil para terem feito aquilo. Devem ter uns 250 sócias do Peter Cushing só em Hollywood. Ah, sim. Mas eu acho que eu acho que seria diferente, sabe? Porque ele precisava estar do mesmo jeito que ele estava no filme. A Mon Mothma não, ela precisava ser mais jovem. Sabe? Então acho que tinha que ter um efeito. O um efeito mesmo de botar a cara dele ali. Sim. E ouvinte, se vale a pena, se vocês querem realmente se divertir, esse é o filme para se divertir. Rogue One. Vai na fé e eu recomendo. Vai no Rogue One e logo em seguida já emenda o episódio 4, porque afinal de contas o final do Rogue One é exatamente o começo do episódio 4. Tá? Então vá na fé que é diversão garantida o seu dinheiro de volta. Se você quer fazer um dinheiro eu só acho. Eu só acho uma pena que não dê pra fazer o Rogue 2, porque realmente não sobrou ninguém. Esse, inclusive, Matheus, é uma coisa que eu adoro. No Rogue One, é que esse é o verdadeiro Esquadrão Suicida. Não? Ok. Não? Não. Sem graça? Não, sim. Não, legal. Desculpa. Tá desculpado. Porque Esquadrão Suicida é um filme tão ruim, cara, que tipo assim, as pessoas viram de lado assim quando eu menciono o nome. Tá bom, então para terminar esta conversa, temos que falar, né, desse filme, né? Que o especial de Natal é ruim de engraçado, pelo menos. Ele fica engraçado por ser ruim, né? O Caravana da Coragem e o Batalha de Endor a gente releva porque é filme infantil. Então a gente até releva a tosquice. Mas temos que falar, né, de Han Solo. Uma história Star Wars, ou Solo, and Star Wars History de 2018. Pensador, se atreve a dar sinopse dessa merda? Cara, não é necessariamente uma sinopse, assim, mas é a história do Han Solo pelos momentos que levaram a vida dele até ele entrar lá no bar do Mos Eisley. Mas eu vou ser sincero uma coisa, assim. O filme é ruim? É ruim, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele é um filme de aventura só padrão. É que eu acho que, por conter o nome Han Solo, ele acabou ganhando uma má fama porque o pessoal estava investindo muito emocionalmente no filme. Vai ser a parada mais épica dos épicos de todos os tempos, assim. Mas se você relevar, assim, e olha que eu tenho uma carga muito grande de filme ruim no longo, não é um filme tão ruim assim, é um filminho de aventura banal, assim. Qualquer coisa, por favor, visitar o Teatro Escuro. Obrigado. Falou filme ruim, tá lá. Alguns são ótimos, mas tem uns também que puta que pariu, né? Aquele da gatinha, aquele da gatinha até hoje não me desceu a goela, tá? Cara, aquele filme é maravilhoso, que isso? Que filme é esse, cara? É o Esqueleto Perdido de Cadáver, é uma comédia propositadamente trash. Cara, não vai não, não vai. Eu sei que você tá querendo ir atrás, Matheus, não vai não. Não vai não. Mas é muito ruim. Sinceramente. Filme ruim que dá a volta e fica bom chama a minha atenção. Tem vários que eu gosto. Admitidamente são ruins, mas tem alguma coisa ali que se aproveita, né? Diferente de Solo, que não se aproveita nada. É. Mas assim, eu volto a dizer, não é que o filme seja ruim. Ele apenas é um filme passável, assim, que não, ele não corresponde às expectativas de todo mundo. Mas se você ver, se você for ver, o roteiro tem início, meio e fim, ele costura os pontos, ele faz ali o fanservice pra galera, ele só não é memorável, ele é só um filme que passou assim, sabe? Se você colocar a Batalha de Endor e ele, no, imagina que você nunca viu nada de Star Wars, assim, você é um não iniciado ou não iniciada, e você senta pra assistir, você tende a gostar mais daquele filme porque ele tem uma coesão do início ao fim. Sabe, como cinema ele não é tão ruim assim. É apenas que pra galera que é ultra mega fã e tal, ele não correspondeu à expectativa de que seria a oitava maravilha do mundo moderno. Mas, é que foram pegar eu me recuso a chamar de ruim. Foram pegar justamente o personagem que é o mais adorado, o mais querido da porra da franquia. Pois é. Né? Pois é, exatamente. O problema começou nesse filme com mudança de direção. Sim. Bota o pessoal lá pra dar errado, sei o que, muda o diretor. Já vimos isso aí várias vezes acontecendo. Né? É o tema até atual aí hoje no cinema, pra streaming, essa porra toda. Não vou falar só de agora, não. Então, o que acontece? Começou com essa merda. Aí vem, começa a fazer uma história. Assim, a gente vê no Rogue One uma coisa que foi falada, que é falada no episódio 4, que tá tudo no Rogue One. O Darth Vader conversando ali com o pessoal ali do Império, fala um monte de coisa que aparece no Rogue One. As coisas que vão aparecendo na trilogia clássica não aparecem no Han Solo como a gente achava que seria. Uhum. Por exemplo, o Chewie me salvou do... acho que foi o Chewie que salvou ele, né? Ele fala uma coisa assim. Ou eu salvei o Chewie. Porra, salvou do quê? De uma prisão? Sabe, é tão broxante ver um negócio daquele. Cara, eu vou te contar um negócio. A cena do Han encontrando o tio, que o tio era uma espécie de monstro pra matar os desertores, e o Han só se salvou porque ele sabe falar chubaquês, né? Ele sabe falar Luke. Ah, cara, não. Não dá, porra, não dá. Não. Outra coisa. O nome do Solo, como foi criado. Ah, não me lembra disso. Porra, peraí. Não me lembra disso. Como é que ele ganhou o sobrenome Solo, cara? Ainda tá tocando a música do Império. Cara, sério? Você lembra isso? Disso, cara, Mateus? Mas olha você só. Você lembra disso, Mateus? Ele teve muita sorte de não ser chamado de Han Alone. Ouvinte-se por acaso. Han Solitary. Por acaso você nunca viu Han Solo? Parabéns, primeiro lugar, tá? Você não perdeu nada. Mas aí tá lá. O Han tá tentando fugir do planeta em que ele é só um trambiqueiro, vagabundo, ladrãozinho de rua. Aí ele consegue lá uma parada valiosa, vai ele e a garota que ele quer comer pra tentar fugir do planeta. Também quero, né? Também quero. Também quero. Não, eu também quero. Não, nada contra. Pô, né? Pois é. E não. Mas aí o que é que acontece? Ele acaba sendo separado da garota, né? E aí ele, a única maneira que ele encontra para poder se virar nessa história é se inscrever na porra do Império. tá legal, vamos lá, vamos se inscrever na Cola do Império. Quero ser piloto do Império. Legal, tá, vamos ser piloto do Império. Teu nome, Han? Sobrenome? Não, é só Han, não tenho sobrenome. Eu sou sozinho. Ah, eu sou sozinho. Solo. Ah, mamãe. Olha só. Olha só, quantas ideias boas poderiam ter colocado lá. Ele poderia ser Han Alone, ele poderia ser Han Solitary, ele poderia ser Han By Myself. Ele poderia ser Han Punheta. Eu adoraria que ele fosse Han By Myself. Não, mas é, cara. Se fosse por isso, ele poderia ser Han Punheta. Se fosse por isso. Ele já podia ser o nome de Han Solo e pronto, pô. É só isso. Não precisava explicar o nome dele. Eu até fiz essa piada no episódio do Refil, que a gente falou a respeito do Solo. Foi. O link, obviamente, desse episódio vai estar aqui no link relacionado. Que imagina como é que foi essa cena na dublagem em espanhol. Né? Aí, yo estoy solito. Ah, solito, tu, né? Ran solito, tá bota, Ran solo, é tá solito você, né? Irmã bela madre. Cara, e o que mais me emputece são duas coisas. A primeira é a porra daquela feminazi robô que tem na porra do filme, que é a tal da L337, que é a robô barra amante do Lando Calrissian no filme, cara. Se feminazi humana já é um porre, cara, imagina feminazi robô. E falando no Lando Calrissian, outra coisa que me irrita muito nesse filme, cara, é que o elenco desse filme é maravilhoso, cara. O elenco é bom, cara. O próprio ator que faz o próprio ator que faz o Han Solo, ele é esforçado em emular o Alden Ehrenreich. Esse aí mesmo. Cara, mas tem gente boa pra caralho. Emilia Clarke, que é a tal da namoradinha que eu vou ter que ver. Quem não? Emilia Clarke, né? Quem não? O Woody Harrelson tá nesse filme, que é o cara que teoricamente ensina o Han a ser sapo. Donald Glover, que é o Lando Calrissian, tá muito bom também. Cara, ele tá um Lando muito bom, cara. Não é por nada não, mas o Danny Glover tá muito bom. Mandou um Lando ali que rivaliza com o próprio Lando, tá? Ok? E por último, mas não menos importante, o Paul Bettany, que tá fazendo o mafioso chefão da porra toda, que é o fodão que todo mundo tem medo dele. Por aí. Paulo Bettany, cara, sempre muito bom também. Não esqueci a Tandy Newton, né? Que Tandy Newton, que, muito bom. Que, cara, eu sou fã dela, que eu assisto Westworld. Westworld é foda e ela com é certeza. Foda pra caralho. Ela e a Evan Rachel Wood são a alma de Westworld, basicamente. Né, que é outra também, pode que ser. Oba, né? Oba, né? Dona Tandy Newton tá bem, né? Tá muito bem também, né, meu bem? Agora, a coisa que mais realmente me tirou... Eu já estava, vamos dizer, emputecido pelo todo do filme. Aí me chega no final e me botam uma participação especial, né? Todo mundo aqui sabe do que eu tô falando? Claro. Né? Sim. Me põe a porra do Darth Maul com perninha robótica no final do filme pra parecer que ele era o mastermind por trás de toda a merda que aconteceu nesse filme. Aí eu falei, não, seus filhos... Não, perninha robótica não, do jeito que ele foi cortado no final da Ameaça Fantasma, ele tinha que estar com intestinos robóticos também. É, ele tá tipo das cadeiras pra baixo, robótico, né? Mas ele não aparece assim no desenho animado? Ele aparece assim no desenho animado, sim, meu amor. Mas não como o mastermind da porra toda do Império do Mal clandestino da puta que pariu. Foi isso que eu não fui, foi isso que me emputeceu. O Darth Maul não tinha característica de ser o mastermind, de ser o Eminência Parda. Ele era a porra do porradeiro do Palpatine, caralho. Né? Vai ver que quando ele perdeu as pernas, ele teve tempo pra sentar e estudar, né? Cara, eu faço assim, eu só fui assistir esse filme pra poder participar desse podcast, né? Eu não tinha assistido antes e não tinha o menor interesse em assistir. Desculpe de novo. A primeira vez que eu tentei, eu dormi no filme. Tive que assistir de novo de onde eu parei. E a comparação que eu faço, levando pro universo de quadrinhos, né? O Solo é para o Han Solo a mesma coisa que Origem é para o Wolverine. É a resposta de uma pergunta que ninguém fez. E se fez, não deveria ter feito, porque você não vai gostar da resposta. Por aí. Oi, bem, queridos amigos. Eu posso dizer que sim, foi um prazer gravar com vocês sobre esses filmes. A gente teve um momento maravilha e quatro momentos puta que me pariu, né? Mas bom, ainda assim, foi divertido gravar com vocês. E vamos às considerações finais dessa brincadeira. Senhor Pensador Uki, por favor, suas considerações finais e o jabá para aquele teatrinho nosso de cada dia. Pois então, considerações finais. Assim, eu acho que uma das coisas mais preocupantes sobre franquias que se estendem por décadas demais, Star Wars é um caso claro nisso, é que produtos derivados tendem a ser puxados ou forçados a nível caça-níqueis, mas acaba que o foco central do porquê aquilo foi lançado em primeiro lugar acaba sendo espremido como uma laranja, sabe, que foi torcida demais, sabe? Aquela cana que passou diversas vezes no moedor. E a maioria das coisas que saem disso acabam ficando meio ralas, meio indigestas e tudo mais. Mas é aquilo, né? Até existe cinema de arte pra... Tá meio passada, né? Tá meio passada, exatamente. É aquilo. Cinema, como toda a forma de mídia e expressão artística, você tem ali aquela que é artística e a outra que é só produto. E o produto tende a se estender por infinitas temporadas, formas, spin-offs e etc. E tá aí Supernatural, que não me deixa mentir. Então, assim, de tantos spin-offs tenha saído um que todo mundo concorda que é muito bom, e ainda assim tem gente que reclama, eu acho maravilhoso que pelo menos uma vez eles acertaram bem. Que foi um spin-off que se mostrou tão digno ao ponto de rivalizar e até ultrapassar alguns filmes da franquia principal. Mas, de certa forma, continua sendo só indústria, e indústria de cinema, mesmo sendo cinema, ainda assim é indústria e vida que segue. Mas, pô, foi um prazer ter participado aqui, maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu não reassisti o Holiday Special, mas eu acho que ele tá marcado, tatuado a fogo na minha alma, como uma das piores coisas que eu já vi na vida. E foi um prazer estar com vocês aqui para debater sobre isso. E quem quiser conhecer as outras baboseiras que eu falo fora daqui, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco. Vocês encontram em blado.pensadorlouco.com. com podcasts falando sobre bandas e artistas que vocês nunca ouviram, fazendo audiodramas e storytelling de autores e autoras que vocês ainda não conhecem, falando sobre filmes às vezes nunca lançados no Brasil e demais loucuras que vierem por aí, apreciem sem moderação. Eu recomendo, obviamente, o episódio em que eu participei, falando do maravilhoso desenho stop motion, A Festa do Monstro Maluco. Um dos meus favoritos. Muito bom. Bom, Teteuso, amor da minha vida, a gente tem vídeos recentes do quadrinossauro? Como é que é a situação aí? Sim, por incrível que pareça, depois de ter prometido durante muito tempo, eu realmente voltei a fazer vídeos, ressuscitei o canal. Se você quiser assistir lá no YouTube, o Quadrinossauro, né? Tudo junto com dois S's. Né? Eu já coloquei 4 vídeos novos nessas últimas 2 semanas. Tô tentando colocar pelo menos um vídeo novo por semana. Né? Não tem dia certo da semana para colocar, porque eu mesmo faço as edições do vídeo e eu vou aprendendo enquanto eu vou fazendo. Então, quando eu quero botar um negócio diferente lá, geralmente eu demoro... Só um instantinho que eu preciso pedir isso, Matheus. Só um instantinho. Jorge, toco aleluia! E, olha, e como eu tô, e como sobre eu... essas pérolas que a gente viu hoje? Então, eu não me considero fã de Star Wars, né? Eu gosto da trilogia original lá, dos anos 70 e 80 e tal. Mas todo o resto, cara, eu assisto assim, tipo, como se assiste um filme que passa no Domingo Maior, tá entendendo? Se eu tiver acordado, eu assisto. Muito bem, então tá. E por último, mas não menos importante, Leonardo Miotti, meu irmãozinho de outra mãe, cara que eu mais considero, e com certeza absoluta, o melhor amigo que eu já fiz na internet na minha vida. Eu quero que o Bruno Lagana vá pra puta que pariu. Eu também gosto de você, tá? Mas o Miotti eu gosto mais, tá? Por favor, suas considerações finais, já dá para nosso querido Portal Refil. Ah, foi bom ter chamado o Brunão mesmo, porque ele ia falar bem do Han Solo. Mas deixa ele lá, deixa ele quieto. Então, Rogue One é incrível, né? Que façam mais filmes como o Mandaloriano, porque é disso que a gente está querendo. Eu sei que não foi o assunto aqui, mas tá vendo que ali são fãs verdadeiros de Star Wars. E até o George Lucas está no meio também. Sim. Que está lá supervisionando de alguma forma. Só supervisionando. Né? Pra mim, a ideia não do dedo, tá? Só supervisionando. Eu sei, mas a ideia, pra mim, a ideia do Baby Yoda é dele. Sério, eu tenho com isso na cabeça. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles iam fazer. Não, sabe por quê que acontece? Eu falei desde a época que tava falando que ia lançar o Mandaloriano, esse negócio todo. Eu falei assim: ó, esse negócio pra fazer sucesso. Tem que fazer alguma coisa relacionada à trilogia clássica. Se não usar nem a força, nem nada, não vai fazer sucesso. O negócio fez sucesso por causa do Baby Yoda. Isso ninguém pode negar. É. Eu acho que o Baby Yoda não tivesse lá, não ia fazer sucesso dele. Que ele fez agora. Não, eu sei, mas o Baby Yoda, ele puxou muita gente pra ver. O Baby Yoda gerou os memes, gerou um burburinho. Mas a qualidade do roteiro do Mandaloriano é muito. Com certeza, muito bom mesmo. Eu sei que é foda. Mas o lance é aquele negócio assim: tem algo que o pessoal vai reconhecer aquilo ali como Star Wars. Sabe? Sim. É assim, eu entendo o que o Miotti está falando. É que assim, hoje em dia, a obra não pode ser apenas boa, ela também tem que ter poder memético. Tem poder mimético. É verdade. Olha lá, Miotti. Jabá pro... Pois é. E, pra quem quiser me ver mais ou me ouvir, sou lá no Que Isso Assim, do Portal Refil, ou no Vale a Pena da Pena, no Refil TV. Né? Nossos programas. Um deles, né? Os que eu mais participo. São esses aí. Sim. E é isso, queridos ouvintes. Estamos aqui para isso, adoramos os filmes, mesmo que eles sejam merdas, assistam todos os filmes que a gente recomendou, de preferência o Rogue One, mas os outros também, só pelo bizarro mesmo. E a todos vocês eu desejo vida longa e próspera. We'll be right back. got a nerd mail. Yeah, what's happening, bro? Let's have something else. We got a little thing called Foxy Lady. My fingers will move, as you see. You don't hear no sounds as you hear, but dig this. Agora vamos aos e-mails e recados sobre o episódio 154 de Spectrum. Primeiro que nos fez um comentário foi meu querido xará Alexandre Marcos Costa, que aliás foi o cidadão que sugeriu este tema. Ele falou o seguinte: fala xará, o que falar de Spectrum que não foi dito? Para mim é o tokusatsu preferido de muitos anos, com uma abertura que gruda na cabeça e um tema ainda bem atual, pois se não cuidarmos de nossa terra, hoje poderemos não deixar uma terra para os nossos descendentes. Um grande abraço e grato por fazer um velho feliz. Ah, meu prazer é fazer o teu prazer, meu querido xará. Ainda o Alexandre, depois é que ele lembrou que tinha uma curiosidade para falar para a gente, então ele mandou um segundo comentário dizendo: uma curiosidade, o ator que vestiu a roupa do Dr. Gori deu vida também ao vilão Debonova no ano seguinte na série Lion Man Branco. E Lion Man Branco é outro seriado que tinha maravilhosos defeitos especiais. Não sei nem se eu devo me arriscar a fazer um Paranerdia sobre Lion Man e Lion Man Branco. Se vocês quiserem, ouvinte, eu faço. Bota aqui nos comentários se vocês querem um Paranerdia sobre Lion Man e Lion Man Branco, uma dádiva dos ninjas. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Se a galera pedir, eu faço. Outro que nos fez o comentário foi o senhor Marcos Robles. Ele diz o seguinte: curti o episódio, foi bastante nostálgico. Sobre as roupas zíper aparecendo pra mim, o Spectrum Man tinha que vestir aquela roupa de alguma forma. Por isso, o zíper não achava que fosse um androide. Pra mim, tinha um ser dentro do traje. Mas, no geral, eu via Tokusatsu como um algo teatral. Não me importava com os efeitos especiais ou com figurino. Comprava tudo que era entregue de boa. Não sabia que tinha mais do que 60 episódios, rendeu bastante até. Fiquei perplexo quando descobri que O Homem do Fundo do Mar tinha apenas 13 episódios. E aí eu falei que nas cenas de transformação do Spectrum Man a gente vê as engrenagens do robô aparecendo, né, no efeito tipo raio-x, então, cara, é impossível não saber que aquilo ali era um robô, mas mesmo assim... é maravilhosa essa tua opinião, Marcos. Muito obrigado por esse seu comentário. Outro que nos fez um belo comentário foi o senhor Norberto Silva. Ele diz o seguinte: que programa bom de ouvir. Não há de quê. Apesar de vários cabelos brancos que nasceram ao lembrar do incrível Spectrum Man, foi uma deliciosa viagem no tempo. Me vi novamente à mais tenra infância, vendo aqueles monstros horríveis enfrentando o Guerreiro Dourado. Ou será que é em tons de cocô, digo, de marrom? Era mais marrom do que dourado, Norberto. A equipe estava afiadíssima e respondo que, na sincera, eu vi assim o seriado por causa do Spectrum Man. Você tem todo o direito de estar errado. Eu já era fã do Ultraman na época e adorava os gigantes protetores da humanidade. Gore e Kara só me divertia ao ver os dois. E puxa, serem um casal agora faz todo sentido. Puta que pariu, que quebra de infância foi essa? Ah, desculpa. É, meus parabéns pelo cast Nerdmaster, vocês mandaram bem demais. Eu também adorei, todo mundo sabe que é o meu tokusatsu favorito de todos os tempos, o Spectrum Man. Foi divertidíssimo gravar isso daqui. E um último comentário foi feito pelo senhor Marcos Medeiros e diz o seguinte: aqui um link de Spectrum Man, episódio piloto com o ator Girodan, o Hideki Gol do Ultraman Jack como protagonista principal da série. É óbvio que este link para o vídeo do YouTube que o querido Marcos falou vai estar nos links relacionados deste Paranerd. Além desses comentários, obviamente que eu recebi mais uma das maravilhosas vídeo-respostas do meu querido Elias Passos Tenório. E se você quiser saber o que, que o Elias acha a respeito de Spectreman, opa, acesse o episódio 154 e descubra qual é a opinião dele a respeito desse tokusatsu. Muito bem, comentários e e-mails lidos, vamos agora aos beijos e abraços aos meus queridos mecenas. A querida Ana Carolina Martins, a minha querida Joaninha Trecker Ana Lúcia Letier, ao senhor Arthur Bono, que casou recentemente. Aí, Arthur, tomou vergonha na porra da cara aí, garoto. Ao meu querido amigo escritor internacional Daniel Rossi, ao querido amigo Diego Ferreira Veríssimo, ao meu querido mecenas Elias Passos Tenório, meu querido e amigo Emílio da Costa Messi, ao senhor Léo Oliveira do Fermata Podcast, meu querido amigo também Lucas Freitas, meu Paulinho querido 15 quilos Paulo Roberto Libardi, ao meu querido amigo também Rodrigo Moquepon, ao não governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Cabral, minha queridíssima amiga dona Suelen Nastri, meu querido amigo também, seu Tiago Teixeira, e ao lindão maravilhoso do Valdir Fumene Júnior, um abraço. Então fique por aí e teremos mais um Paranerd daqui a 15 dias. Vamos lá. School, all right, Mr. Lonely Bird, you know you only used to get juice and air. Nobody here to taught you how to live on the streets, and now you just gonna have to get used to it. You say you never compromise. E aí, ouvintes, beleza? Aqui é o Jorge, editor do Paranerdia. Se vocês perceberam, a voz do Nerdmaster ela tá com um pouco de eco. É porque na parte dos fundos da gravação do áudio dele tinha muita música. Então eu apliquei muito efeito para poder retirar. Com isso, a voz dele ficou levemente distorcida. Isso também serve para a voz do Matheus HQ-Man, que ficou com o volume de gravação muito baixo. Para isso, eu ampliei a voz dele e tive que aplicar alguns efeitos para poder tirar o chiado que ficava de fundo. Para isso, a voz dele ficou do jeito que está. Eu só quis dar um aviso para vocês, né, para que não haja qualquer tipo de engano, tá ok? Um grande abraço e até o próximo Paranerdia. Look at you, like a rolling stone. Prisoners of the steeple and all the pretty people, they all laughing, drinking, thinking that they got it made. Yeah. Exchanging all precious gifts and things, but. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br. And the pollen and rest and the sweet talk that he used. Go to him now, he calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you gotta. Nothing to lose. Yeah, this one now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Yeah. Oh, how does it feel, baby? To be on your own. Oh! look at you like a rolling stone.